Francisco Limitado. Alfa Capitão. Lama 3217, acione a identificação, autorizada a chegada a bom, filha disponível de voo 080. Alfa Tango Tango, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000, 1013, Tango Tango. Decolagem na 1063, 2727. Doc Yankee, descende 4000 feet, clinete 1013. Clear 5000 feet, 1013, descende. Clear 5000. Web 5729, desça a nível de voo 050, reduz a velocidade para 200 mais. Solo controlado 39, olhando frequência Guardião 0B. Ok, pronto para cópia? Fuzera 2590, autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17. Decolagem da pista 10, com a primeira curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5021, Fuzera 2590. Reporte pronto para acionamento. Acione e informe para o táxi. Eu subi uma tenência de voo 240. Sobe uma tenência 240, 6387. Sierra Foxtrot Yankee, reduz o speed 1709. Reduce to 1709, Sierra Foxtrot. Web 5729, reduz a velocidade para 1090 mais. Reduzindo Web 5729. November Yankee Mike na escuta. Decola os 4-1, controle 120, decimal 8. 1208, é o trip 5627, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, tenha um bom voo. Lima Kilo Zulu, disponível de voo 050. Estação sua aqui, qual foi o horário? Prossiga, o horário. T5627, prossiga. Decolado no momento na Conde, passando 1410, é o TRIP 5627. TRIP 5627, autorizado Conde. Autorizado Conde, TRIP 5627. TRIP 5627, contato radar, saída Conde, submarino nível de 130. A Conde 130, TRIP 5627. Controle Salvador, Chanel 6327, solicita nível 180 como final. Nível 180 como final, solicita 6327, aguarde. Chanel 614 estabilizado. O Chanel 6314, chame torre 11895. 1895, boa. Alfa Tango Tango, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autoriza da final ILS, é que foi reposto estabilizado. Tango Tango, reportaria estabilizado. Zero. O Chanel 6314, boa tarde. Tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 130 graus, 12 nós. A Ajuste 1013. Ativo autorizado, pouso, pista 1063. Pátio Índio Alfa, está confirmando frequência 2? 1895. 1895, obrigado. Alfa Tango Tango, chame torre 11895. Feito, bom trabalho, cara. Papapapa Alfa Tango Tango, prossiga. Estabilizado a 11 ligas. Qual foi o trip? Afirmativo, senhor. 5241. Prossiga. Paciente da November, autorização para vitória da conquista. Para que horas é o plano? Para aos 15. Aos 15 da próxima, é isso? Nível final 180. 180 autorizado, né? 37. Se a prevista é arbor direto. Ok, cuidado. Assim que aparecer aqui o plano, a gente, eu te pago a cópia. Que horas que foi feito essa notificação aí na IES? Porque eu tô no sistema que eu não tenho. Eu cheguei no meu sistema, vi uma mensagem de cancelamento, inclusive, desse, da notificação. Tá ok. Yeah, Alas final, approach positive. Alfa Tango Tango estabilizou? Alfa Tango Tango? Zona, posso esperar. Condição de alinhar decolar sem parada? Alinhar decolar sem parada, oxe, né? É, infelizmente não, porque o pessoal de cabine aqui pediu mais um segundinho, senhor, infelizmente não. Ah, tá ok. Ciente. Então mantenha o ponto. Espera, aguarde para decolagem. Muito obrigado. Alfa Tango Tango. É autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 12 nós. Ajuste no 013, Tango. Tango, Tango. Lima, Kilo Zulu, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 190. Direita 190, qual limite? Limite magnética 080 de Simbra. O 729 desça para 3.000 pés. Ajuste no 013. 3.000 é 629. Tá mandando boa tarde, 4765, está na venda. 6 no 4, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, esquerda 80729. Trip 5446, sua dedicação cruzada chegada a mão, reposta para descer. Nós estamos em descida, passando 160, posto autorizado anteriormente do 75 até o 110. Correção, web 5729 para interceptar o curso lógico cruzador, curva esquerda para 130, reposta estabilizada. 130, reposta habilizada, F5729. Oxenar 6321. Ok, após a linha mantém, preparando para imediato, 6321. One, one, eight, Niner, five, Sierra, Fox, Jack. Tan 3217, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 1013 para 4.000 pés, 3217. Trip 5446, disponível de voo 070. 070, autorizado, 5446. 140 degrees, 129. Assume center, 1013. 103, we'll continue that approach, Sierra Fox 10. Oscar Bravo. Então, 3217, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A210. Esquerda para o A210, 3217. E 5729, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, 729. 49, livre, próxima direita, agilizando e chame 121 da espondave. Curva esquerda para o A080. Esquerda 080. Oxenero 6321 no pista livre, autorizada a decolagem. Sem parada, vento no 40 graus, 10 mais. Sem parada, livre decolagem 6321. Meu pai. Salvador Tower, Sierra Foxtrot, short final, landing gear down, locked. Traffic signs turned by runway vacate, wind 140 degrees, 10 knots. Waiting for runway vacate, Sierra Foxtrot. Yeah. Foxtrot Yankee, wind 130 degrees, 1 knots, altitude center 1013, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Sierra Fox Yankee. 3000 com 3217. Lima Kilo Zulu, desça para 4000 pés, ajustando 013. Para 4000, Lima Kilo Zulu. Estabilizado, Web 5729. Web 5729, chame torre 11895. Obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, hoje é a 6321. Oceania 6321, contato radar, saída Argos, matemiza de voo 320. Argos 320, 6321. Interação no Monte Interlagos, o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, porte visual com o campo. Matará. O transponder é o 0131 e o controle é 120 decimal 8. November Yankee Mike, planejamento correto, confirme pátio e pelbe. Pátio 42 a bordo, acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 1895 e o ajuste 10013. Pátio atualizado, 2000 pés, ajuste 10013. 23, 2000, 3217. Livre pouso, F5729. Tex via Alpha Juliet Atron 1, report on Texway Lima. Alpha Juliet, report on Lima, Sierra Fox Yankee. Só confirme, por favor, o PLB é 12-1-2. 1-1, ciente. Está autorizado o táxi até Taxi Hotel. Chame na hotel para o cruzamento. Esse é o campo a ver, seu Victor Mike Quebec. Passando 80%, 4-4-3. Lima Kilo Zulu, desça para 3000 pés, ajuste no 013, autorizado a final ILS, é posto estabilizado. Descendo para 3000, reportar a estabilidade, eu nem mais tiro do voo. Índia November Alpha, mantém as condições atuais, os corredores já passam através de Paris. Estabilizou, 3217. Então, 3217, chamei torre 11895. 3215, até logo. Eu sou o Vitor Mike Quebec, cara. Vitor Mike Quebec, chame torre 11895. 1895, gravação. Quebec, boa. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento 140 graus, 149. Passarema, final 3 milhas, 17, gravação Mike Quebec. Tenha a posição. Então, vou deixar, já posso ter aqui, se Sierra Foxtrot Yankee, clear text, via Lima, Mike, Quebec. On Quebec, mantém position, contact tower 118.95. Lima, Mike, Quebec, we maintain position, Quebec, 118.95, Sierra Foxtrot. Força Aérea 2590, chame agora a torre 11895 para o cruzamento. Graças a pista no set, Mike. Do 025 na 030, cruzamento de imediato da pista no 028. Reporte livrando a mesma. Objeto 5729 no solo ao 55. Ao livrar direito, chama o solo 121 no decimal 9. Livrar decimal 7. 3217, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento no 30 graus, 129, ajuste no 013. Aguardando pista livre, está 3217. Vitor Mike Quebec inicia 360 pela esquerda, reporte interceptando a final do 17, vim executar pouso simultâneo com tráfego agora a 4 milhas para a cabeceira Air Buzzatan. Afirmativo, iniciando aqui o Mike Quebec. Vamos montar aqui, é parceiro. Foxian, clear to the cross the runway 17. Paper number 5. 2590 da Força Aérea, prossiga ataques Alfa, próxima à esquerda via Juliette, contorna no pátio, só indo na Índia e reportando no ponto de espera pronto para decolagem. Para 3217, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, 129. Autorizado pouso 110, 3217. Oi, Papa Tango, Lima Kilo Zulu, está estabilizado em LR. Lima Kilo Zulu, complete aproximação, guarde informação de pista livre. Vento no 40 graus, 129, ajuste no 013, tráfego precede a rebasa até aproximadamente 1 milha e meia para cabeceiro no 0. Positivo, aguardando pista livre, o Lima Kilo Zulu, já abaixar travado, passando certo. Sempre. Pronto, prossigo no 649. Ilhéus aprovado, nível de voo 240, via Golf 677. A subida será da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5001 é o código transponder, 5001, e o controle em 120, decimal 8. Ciente 240, pela Golf 677, conforme plano. Saída da El, Leda, após Ilhéus, com curva à direita após a decolagem, 5001, 5001. Transponder 1208, controle voo 649. 649, cotejamento correto, chamo para puxa, estacionamento. Tango Tango, parte 3, parte 5. Estado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportado estabilizado, 5446. Oceano 6321, no chame centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. Então está autorizado o táxi via pátio principal, vai me chamar ingressando na Lima. Então 3145 pronto para a cópia. Pronto. alto para 4, 3, 1, 4. Está autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 380, via Persulo 10. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5063 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle. Então, 45, tá correto? Chama para pushback de saneamento. Para pushback de saneamento, 4-3. Solve o seu 3217, lembrou. Solve o seu 3217. São 3217, táxi autorizado, Alfa Juliette, porta 10. Sente o táxi pro 10, 3217. Quebec, mantenha a posição e chame a torre 118-95 para o cruzamento. Nossa. Livre na sétima, Quebec. Salvador, boa tarde, o Trip 5446. Trip 5446, uma boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, o número 1 para pouso. Informe a aeronave Embraer 10 da Força Aérea Brasileira, ingressando para decolar assim que autorizado. Vento, 150 graus, 12 nós, ajuste 1013. Seguinte, aguardando o livre pouso, 5446. Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será árvore após árvore, direto Vitória da Conquista, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5060 é o código transponder, 1208 é o controle. Autorizado, do vento da Vitória da Conquista, rota de acordo com o plano, saída árvore, curva direita, transponder 5060, controle 1208. Tá correto, Trip, chama para pushback funcionamento. Para funcionamento, Lima, Kilo Zulu, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pat 3. Ok, mantenha a separação visual com o sol no corredor Interlagos, chame agora a torre em 118.95. Salvador, é o Papa Romeu de Nova Peralta. Alfa Tango Tango, está autorizado o cruzamento da pista 1735 com destino ao Pat 5. Alfa Tango Tango. PP 544BE, vento 140 graus, 129, ajuste no 03. Pista livre, tem autorizado pouso, pista no 0. Livre, pouso 5446. Força Aérea Brasileira 2590, decola 102, controle 120, décima 8. Controle 208, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Foi, Salvador, Papa Romeu, November Alpha, passando através de Paris. Índia November Alpha, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17, Índia November Alpha. Reportará no final de 3 milhas, é 17, o Índia November Alpha. Metromain Quebec, ciente que livrou a pista estacional de frequência. 02590, controle contato radar na decolagem, autorizado direto e alerta a vigilância. Direto alerta, passar 2590. E mantive curva à direita. Curva na direita. Boa tarde, 1207 da Gol. 1207 da Gol, acione identificação, vigilância, desse mantenha 3010 no terreno altímetro, direto bom. Vimos, direto bom. 446 no solo 04, livrar direito no 21 no desconto 9. Direito 21954 também. Alô, Salvador, boa tarde, direito 5446. 5446, táxi autorizado, Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3, 5446. Controle Salvador, passando no Novembro Enquimaque, decolar 17, sempre na escuta. Novembro Enquimaque, controle, incidente da decolagem, pista 17, corredor Axé, visual, voo local. Na escuta, altímetro 0013, Mike. Corredor Axé, monumental, visual, sempre na escuta. Corrigindo, 649-102, autorizado, Chapranista Táxi. Chamará para o táxi. Olá, Salvador, boa tarde, é o TAN 3155, o cliente da informação 90 para Guarulhos. 3155, está autorizado Guarulhos, nível de voo 300, via pêndulo 44. Dael Leda Eudes, é a subida, primeira curva à direita após a decolagem. 5031 é o código transponder, 1208 é o controle. São 3155, é o solo. Poderia confirmar o transporte, por favor? 5031. Frente autorizado, Guarulhos, nível 300, via pêndulo 44, saída da Elmeda. Transponder 5031, controle, operando 120, sinal 8, passa 3155. 3155, só confirmando a aerovia pêndulo 44 e a subida da Elmeda Eudes. Israel Leda Hildes, para o 3155. Correto, já para posicionamento. Tomará. O procedimento para o 755. O 755 afirma autorizado em LS, S2000, chama estabilizado. 2000, votará estabilizado, 755. Azul 41118, autorizado com fins, nível de voo 360, via pêndulo 16. A subida será da El Leda Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5054 e o controle 1208. Autorizado 360 para conseguir o pêndulo 16, decola da 16 na subida da El Leda após Bridge. Com a primeira curva direita, 5054 responde, 520 de comando, o controle feira para o 2418. 4118, cotejamento correto, chamo para pushback e acionamento.